Desde que eu sinto teu corpo, que eu vejo teu corpo, teus lábios de mel. Deixe que eu te abrace agora, que a noite lá fora ficou pra depois. Ver a cena, companheira esperada, corpos juntos, mãos dadas. Preciso de você, e sinta lá de dentro a vontade. Meu olhar é verdade, eu quero só você. Deixa que eu te abrace, te embalo um som, teu corpo no meu. Deixa que eu te liberte, sussurre baixinho, seu nome pra depois ouvir. Venha ser amada, amante de desejos, quero me perder nos seus beijos, eu quero hoje te amar. Venha ser a companheira esperada, corpos juntos, mãos dadas. Preciso de você. Deixa que eu sinto teu corpo, que eu vejo teu corpo, teus lábios de mel. Deixa que eu te abrace agora, que a noite lá fora ficou pra depois. Venha ser a companheira esperada, corpos juntos, mãos dadas. Preciso de você. Me sinta lá de dentro à vontade. Meu olhar é verdade, eu quero só você.